que será que esperar é tão difícil? Vou confiar mesmo quando não te vejo estar. Mesmo quando não te vejo.